seja verdadeira. Não preciso que você seja perfeita, nem que finja o que não é. Só quero alguém de alma inteira que me ame com fé. Não quero sorrisos forçados, nem promessas ao vento. Quero verdade nos seus passos e paz no sentimento. Não precisa ser perfeita, só precisa ser você. Com seus erros e verdades, com coragem pra viver. Não precisa me prometer o mundo, só não me esconda o coração. Prefiro um amor imperfeito do que viver na ilusão. A beleza passa, o tempo voa, mas o que é real permanece. E quando a alma é boa, o amor floresce. Não espero conto de fadas, só quero lealdade e calor. Não quero máscaras nem farsa, quero entrega e amor. Não precisa ser perfeita, só precisa ser você. Com seus erros e verdades, com coragem pra viver. Não precisa me prometer o mundo, só não me escondo o coração. Prefiro um amor imperfeito do que viver na ilusão. Se for pra mentir, nem fique. Se for pra enganar, nem venha. Mas se for pra ser sincera, o meu mundo te vale a pena. Não precisa ser perfeita, só seja verdadeira comigo. Um amor, respeito e presença. Você já é tudo e eu preciso. Um amor é tudo que eu preciso.